O Killzone 3 já é o Halo Killer também. Diziam, não era? Diziam. Diziam que o Killzone também. E coisa e tal o 2, mas não. Vai ser o 3 e 2011 vai ser o ano da PlayStation, não é o que eu te digo. Opa, isso não teve humor nenhum. Olá, olá, amantes da emissão encapsulada do pacote vibrador ou vibratório, conforme a perspectiva e tenham acordado de manhã. Estamos aqui assim na presença de ilustres individualidades da competição nacional e nos vão falar toda a filosofia por trás de dos hardcore gamers, dos hard gamers, pá. E das pessoas que andam nas XL parties a competir e que fazem deste país uma coisa extraordinariamente exótica. E porquê exótica? Opa, porque me faz... é exótico, porque eu não percebo nada do que eles andam a jogar e a falar, e é uma coisa exótica. Então quem é que temos aqui assim? Temos aqui assim o nosso Jeremias, certo? Oi? Que é o pai da XZ, não é? É o patrão. Depois temos o César, certo? Boa noite. O César, que é de Braga, nos vai ensinar todos a dizer podcast, como deve ser. E temos aqui assim também o Cid, que é a nossa voz radiofónica, também é um sonista. É por isso. Mais Xbox neste momento. Mas... disseram-me que eras sonista, quer dizer, estou ali a ver um comando da Xbox, mas pronto, não é? Aquilo é para enganar, mas não, estou nos dois lados. Certo. E sou criticado por isso. Olha, sou criticado por ter e criticado por não ter. Estou nos dois lados. E depois temos aqui assim, o nosso Almeida, que é uma individualidade sonista também, certo? Certo. E as Jeremias, conta-me lá como é que foi esse processo de fusão do XPX, né? Que é Extreme Portuguese Gamers, né? Extreme Portuguese Killers era o nome original. Juntámos em março do ano passado. E tínhamos sido uma comunidade, os PTR, uma comunidade grande de jogadores de PlayStation 3. Só que na altura sentimos necessidade, já lá estávamos também há um ano e tal, mas sentimos necessidade de sair e criar um projeto mais sério, mais virado para a competição. E então criámos os XPX. Entretanto, começámos a competir no jogo da altura do PlayStation, que era o Killzone 2. Já conhecíamos os jogadores do outro clã, que depois mais tarde se fundiram connosco, que eram os Express Hard Gamers. Já percebi de onde é que vem o termo. Vocês andaram a enganar a senhora da Microsoft. Pá. E então, no fundo, eram o nosso clã rival no Killzone. Éramos basicamente os dois únicos clãs portugueses que competiam na ladder interna do jogo. E como fomos-nos apercebendo, apesar de até a gente nem se dar muito bem uns com os outros, é verdade, tínhamos umas certas picardias. Não, é verdade. Eu já lhes disse isso a eles, eu não os suportava nem um bocadinho. Quem é que tinha razão na história? Eram vocês, claro. É claro. Mas é que somos maus, não é? Mais velhos. mas é assim, fomos-nos apercebendo que, pá, que no fundo ambas as equipas, ambos os clãs, tínhamos a mesma filosofia, o mesmo pensamento em termos da competição. E como começámos a pensar nos XPX em expandirmos a certa altura, passarmos, porque éramos só de PlayStation 3, de termos uma equipa também na Xbox. Era complicado com o número de membros que nós tínhamos. Na altura éramos uns 8. Termos duas equipas, uma para cada consola, era complicado. Portanto, se conhecíamos jogadores com filosofias semelhantes às nossas, foi uma questão de falarmos. Colocámos as cartas em cima da mesa, propusemos uma fusão entre as duas equipas e pronto. Como é que vocês conseguiram dar bem uns com os outros? As rivalidades, como é que negociaram essa parte? Eu sinceramente estava um bocado cético na altura. Eu sei que acabasse por não dar certo, né? Sobretudo porque é assim, os XPX originais somos mais velhos em termos de faixa etária. O mais novo era o Blue, que tinha 16 anos, mas o resto tinha todo de 18 para cima. Temos só perto dos 30, já passaram dos 30. E os EX, os Express Hard Gamers, eram todos, tinham todos idades abaixo dos 17 anos. Uhum. Portanto, tinha assim um bocado de receio que fosse mais complicado. Mas Jeremias, desculpa lá interromper-te, mas o mais interessante nisto tudo é, nesta fusão, antes da própria fusão, pá, foi uma ideia que surgiu do nada, um bocadinho, um tanto ou quanto disparatada, porque a gente conhecia-os e realmente eram aqueles putos que a gente odiava, mas eram os putos que davam-nos uma pica do caraço a jogar contra eles, porque eram os únicos que não davam luta. Opa, e amavam tal e qual como nós. Eu não vou dizer amar a competição, que é um pouco lamechas, mas essa paixão desmedida, ou seja, ficar até às tantas, eles faziam igual, da mesma forma. Os jogos eram intensos e realmente eles e nós éramos unânimes em dizer: com vocês dá gozo. E, ou seja, realmente, vocês faziam parte do outro lado, que a gente não se estava bem na altura. Vocês também reconheciam isso, não é? Sim. E não havia mais nada no contexto português. E quando esta ideia é lançada, vamos fazer uma fusão. Pá, eu acho que de ambas as partes houve logo aquele sparkle, não é? Aquele brilho tal. Por que não? E o pensamento que surgiu logo a seguir foi: é pá, se a gente faz a fusão, estragamos o que há de competição em Portugal, é que estragamos. Não há mais ninguém. Se a gente junta, acabou tudo. Ficou o monopólio. Exato. Yeah. Eu senti-me culpado. E houve comentários de terceiros: agora é que vocês estragaram tudo. Agora, foi mais ou menos isto. Malvados! Era o que eu... Era o Killzone, ninguém jogava Killzone, 1 milhão de pessoas a nível mundial, provavelmente, online metade disso, ou até menos. Pá, mas estávamos lá diariamente e eles também, e por que não juntar tudo? Ficamos demasiado fortes. Mas o que temos em comum é isto: competição maluca pelo jogo, competição. E daí vem o hardcore, não é? O hardcore tem as suas consequências para o bem e para o mal, mas é isto que temos. Os art gamers. Os art gamers. É isso. Ó César, tu eras do outro lado do clã, não é? Tu jogavas o quê na altura? Killzone. Da PlayStation 3. Sim. Ouvi dizer que a PlayStation 3 tem uma falta, um déficit de competição em Portugal. Como é que é isso? Em Portugal não. Em Portugal o que mais já é PS3 em termos de competição. É que ouvi dizer aí assim não sei se foi numa XL Party, então vocês podem me ajudar. Que pela primeira... Antes era só Xbox, não era? Certo? Sim. Exato. Yeah. Fizeram uma PlayStation 3, passaram a haver PlayStation. E não havia assim muito espírito de competição, porque apesar de haver uma base maior, não havia precisamente esse espírito de competição. Estou completamente errado. Não, é isso. Na Xbox sempre houve sempre mais vontade para competir do que na PS3. A PS3 é mais para jogadores casuais. E até ouvi dizer que nesse mítico encontro houve assim umas certas picardias, uma barreira. Umas pessoas de um lado, outras pessoas do outro. Eu não fui a doeiras, mas também ouvi qualquer coisa. O pessoal do Xbox olhou assim um bocado de lado. Não estava lá ninguém para jogar na PlayStation 3, acabaram por ser os da Xbox e jogarem na PlayStation 3. Agora, nas últimas XL Parties acontece o inverso. O pessoal da PlayStation 3 é que vai jogar à Xbox, portanto, não. A estrutura a nível da XL nos últimos dois anos não, nas últimas duas XLs a PlayStation entrou em força, em grande força, porque a XL, desde que aposta em consolas, a PlayStation 3 só entrou exatamente há 3 XLs atrás, foi na de, ajudem-me lá, Maia, Pombal ou Eiras, não é? Exato. Não, foi? Eu acho que sim. O Eiras ou Santa Maria da Feira? Santa Maria da Feira. O Eiras, foi o Eiras. E o pessoal da Xbox, a diferença que tem é que andam nisto há mais tempo e tem uma rede social montada, porque quem conhece os dois sistemas, as duas dashboards, sabe perfeitamente que na Xbox tu comunicas e na PlayStation mandas mensagens de texto. Basicamente é isto, há mais trabalho. E as pessoas conhecem-se, desenvolveram amizades faladas, não é escritas, é bem diferente uma amizade virtual oral do que uma escrita. Pá, e chegaram-se mais à frente, desenvolveram estas coisas. E entretanto, o pessoal da PlayStation 3 começa a dominar o espaço deles. E com razão, porque vocês vão a uma loja, uma game, e 85% ou 90% das bancadas vendem o quê? PlayStation. Nem sabem o que é Xbox já. A tendência é essa. E o pessoal da PlayStation, mesmo não sabendo competir, banaliza todo o conceito de consolas em Portugal. Não há mais consolas. Ok, a Wii é uma consola casual, blá blá, mas não se fala disso para competir, nem se fala já da Xbox. A Xbox existe na XL como estrutura montada, com aquele conhecimento de trás, com o pessoal da Xbox, que claro que não olham com bons olhos para o pessoal da PlayStation 3, não é? desde labregos a campónios, a casuais, a noobs, o que é que eles estão aqui a fazer? Mas neste momento a tendência é, pessoal da PlayStation 3 enche a parte da PlayStation e enche a parte da Xbox. Mas o nível de competição da Xbox continua mais renhido, quero dizer, certo? Não. Ainda não? Não. Já a PlayStation já conseguiu também ultrapassar essa fase, não? Olha, Abulio, eu acho que morreu, estagnou. A minha opinião é que eles tinham tudo, eram 4, 5 boas equipas que havia. Podiam-se. Na Xbox, certo? Na Xbox, sim. Na Xbox, mas opa, aquele canibalismo entre eles, os amigos jogam com os amigos e eu chatei-me, agora vou criar um clã, agora acaba este tipo de histórias, telenovelas. Caras, uau! Sim, mesmo com um grande alguidar, uma grande navalha e muito sangue, não é a jogar. Isto foi um desgaste. E tu sabes que quando tu jogas online dás o teu tempo, dás a tua paciência. Se não funciona, ok, mudas, porque é muito fácil ser anónimo e ser o super-homem, mas acabas por te cansar e o tempo apunhado foi-se e segues para outra. E é isto, as pessoas que tentaram dar ou não conseguiram, ou não encaixaram, não têm paciência. E as que ficaram são sempre aqueles que são os donos, querem ser os donos, querem conquistar isto, não pelos motivos certos. Os motivos certos seria, eu conquisto isto porque sou melhor do que tu e vou-te mostrar porque compito. Não, é mesmo por bullying, por perseguição, por sequestro de, olha, vem jogar comigo que eu dou-te sponsor, eu pago-te a viagem, eu pago-te os bilhetes, andas tu jogar comigo, mas tu não me dizes nada, mas eu pago-te os bilhetes, andas jogar comigo. E é este tipo de valores que estão a minar. Minaram a Xbox morreu, para mim morreu, digam vocês, não sei. Almeida, estás aí caladinho, como é que é, Xbox morreu? Dá-me essa alegria, pá, que eu sou nintendista. Eu não estou muito dentro do mundo da Xbox, por isso é mais perguntar ao Cid. César, conta-nos a tua versão dos factos. Sim, Xbox morreu, PS3 é, mas isso é o fácil. Mas há um paradoxo. E lá fora? Lá fora como é que é? Lá fora não morreu. Pelo contrário. Lá fora não existe a PlayStation. Então e porquê? Porquê que isso então não existe? Pá, qualquer grande torneio, ou LAN Party espanhola, por exemplo, vocês vejam a Valência, a Campus Party, que se reflete em várias cidades, São Paulo e em outras cidades do mundo, não há PlayStation. Vocês podem olhar para o conceito evoluído e profissional pago da Game Battles, que é o formato MLG, também não existe PlayStation. MLG não. Existe, PS3. Existe em jogos, que diz-me os jogos? Jogos muito. Não existe no Pro Circuit, há Modern Warfare 2. Sim, mas qual é a tendência? Quais é que são os inscritos? Qual é que é a comparação e até o dinheiro que se envolve a nível de prémios? Eu acho que o prémio é o mesmo em termos de dinheiro. Pronto, se existe, César, eu não tenho conhecimento, é sério. E é uma coisa. O Modern Warfare 2, portanto, se existe, é uma coisa bem recente, não? Estão a tentar trazer a PlayStation. Eu acho muito bem que a tentem trazer. Entretanto, ela já sofreu vários updates. Perdeu a retrocompatibilidade com a PlayStation 2. Perdeu as 4 portas. Tem 2 portas USB, não é? É o preço. É o preço de tentar. É o preço. Perder menos dinheiro. Não ir à falência. Já há lucro. E uma consola mais barata, não é? O material é mais barato por dentro, tecnologia mais pequenina, mais apertadinha, menos consumo elétrico. Isso é o que importa, se calhar, ao gamer, é o consumo elétrico. Tantas horas por dia, tantas horas por ano, não é? Eu acho que a PlayStation 3 aconteceu isso tudo porque o nosso cutagão foi afastado. Pronto, a visão do homem foi-se embora, então a super máquina que só faltava tirar cafés, pronto, começaram a tirar aquilo. É, pá, vamos tirar isto, vamos tirar aquilo, vamos tirar aquilo. Para ninguém. Em vez de fazerem updates, fazem downgrade. Parecido. Fazendo aqui um parênteses, vocês têm a XGN, não é? A XGN é uma iniciativa maioritariamente XPX, não é? Certo? Eu aqui fazia um parênteses, Jeremias, também temos que dar louvores a quem merece. Eu acho que maioritariamente é de gente interessada. Já nem faço a distinção se é XPX ou não. É precisamente por causa disso, porque como vocês adotaram um nome diferente, eu queria. Pronto, era isso que eu queria saber, porque é que vocês adotaram um nome diferente. Os bichos é um projeto da comunidade. Exato. Da comunidade e para a comunidade. Aberta a todos os que queiram participar. Portanto, temos encontrado pessoas ao longo destes meses, não é? E agora vocês clicam para fazer download e o que é que acontece? Começa logo a fazer download! Está hospedado no magnífico serviço do hosting patrocinado pelo Rumbletech! Vocês são grandes malucos a competir, pá. Vocês costumam competir, pronto, a XL Party é o evento maior, não é? Mais publicitário. Mais representativo. Exato, sim. Exato. E vocês, pronto, organizam-se todos os dias ou várias vezes por semana para competir entre vocês, não é? Todos mesmo? Todos os dias, todos os dias. Isso é muito amor. É uma loucura. Lá está o ar de funcionar, o hardcore. Não é de anime leve, é mesmo vontade expressa e praticada todos os dias. Que outros sítios é que vocês podem competir em termos de torneios? Ouvi dizer que está a ser criada uma NCL National Cyber, existe o GoPro, explica-me lá essas coisas. É, talvez o Almeida, se puder ajudar. Estou confiante. Olha, eu mais uma vez não estou muito dentro da sessão da NCL, acho que é mais o Gerard. Mas, são dois assuntos do campo Xbox. Xbox. Exatamente. Foi. Então tu tens um avatar daí do comando da Xbox, pá, talvez sejas um bom tipo para me explicar. Então o que é isto? Xista. Xista, pá. Explica. Eu vou utilizar uma ajuda e vou telefonar para o Jeremias. Passas. Agora é passar. Basicamente a ideia é isto. A GoPro era um espaço de competição Xbox. Já existia aqui há um ano e tal, dois anos? Sim. Sim, mais ou menos. Sim. Ok. Entretanto, os XPX mudaram-se para a Xbox. E tens de dizer a verdade: o que aconteceu? Foi o descalabro. E foi o descalabro. Pronto, nós começámos a ir para a GoPro e ganhávamos no Modern Warfare os clãs que já lá estavam e eles já não queriam jogar connosco. Ficaram chateados. E acabou-se a GoPro. Já que não vai brincar. Não, pá, isto sou eu que estou a brincar. Deixa-me só entrar no espaço GoPro, porque o espaço aliás, NCL não domina nada. Mas assim, rapidamente, a GoPro. A gente vem para a Xbox, fomos logo bem recebidos, aconteceu logo um jogo qualquer, daquelas merdinhas que é: vocês perderam um jogo porque fizeram isto mal. Em português, não é? Em português não há necessidade disso. Portanto, a gente descobriu logo como é que era este espírito fantástico de ser Tuga online. E Tuga contra Tuga ainda é pior, não é? É contra os bifes são bifes e a gente vai lixá-los. Agora, Tugas é mesmo para envergonhá-los e por aí acima. A gente vem para a Xbox e a primeira coisa que a gente faz é... Tivemos consideração pela Xbox, consola nova, não é? Comando novo, vamos lá perder. Perder faz parte. Não vamos pensar... Aprendizagem, exatamente. E a gente... Perde. E com um grande sorriso na cara, porque estamos a aprender. Nisto, os clãs que já cá estavam, não é? Já estavam, que eram plantas, já com um caudal bem forte e com raízes bem profundas no espaço Xbox, têm intervenções do género: vocês são uma vergonha para Portugal, deviam desistir e deixar de jogar consola, vocês só perdem jogos. Isto foi o apoio. O apoio homogéneo, não há aqui diferenças, foi sempre o mesmo apoio, bota abaixo porque é aquele espírito Tuga do online. É os amigos, A minha pila é maior que a tua pila, basicamente é isto. E se a gente não reage, o desprezo é a pior resposta que a gente pode dar a esta gente, porque eles ainda ficam enfermos da cabeça. E enquanto a gente não ganhava jogos, pronto, éramos o bobo, não é? Mas vocês perdiam assim por uma grande diferença. Normalmente a gente goza com as pessoas é porque existe uma grande diferença, não é? A gente tem uma característica que é: a gente faz muitos jogos. Enquanto a maior parte, e digo 90% do universo das equipas em consolas, eu não estou a falar do mundo PC que não o conheço, o pessoal das consolas faz tipo 10, 20, 30, 50 e já são grandes malucos chegarem aos 80 jogos durante uma ladder, uma temporada. As ladders duram para aí. Pá, a ladder de verão são 3, 4 meses, portanto a de inverno serão. As ladders são as estações do ano. Por volta disto. Portanto é dividido por 4 estações. É isso? É 3 meses, mais ou menos. Sim, mais ou menos. E nisto, nós fazemos imensos jogos. 200 não é nada, nós não queremos 200, queremos 500, por exemplo. Não subimos a parada para 500. Os outros fazem 80, 90, na melhor das hipóteses. E é isto que fica exposto. Se a gente perde, fica exposto o quê? Um grande score de derrotas. Vocês perdem. E foi isto, os ânimos, que não funcionaram como ânimos, pensavam eles, não é? Para nós, só ficamos a descobrir, e foi logo uma prova, não é, de fogo, o que é que valia esta comunidade de Xbox, porque a gente sabia o que é que valia. A gente tinha da PlayStation 3, queríamos entrar aqui e ganhar, mas perder para conseguir lá chegar. Pronto, não fomos respeitados, e basicamente isto através de uma ladder que era da Game Battles, a gente vai para a GoPro. A GoPro é uma ladder portuguesa de Xbox, onde jogava sobretudo 3 jogos: o Halo, o Gears of War, e houve uma tentativa com o FIFA, não sei se funcionou lá muito bem, porque eram jogos um para um, não era, não tinha tanta relevância. Exato. E Modern Warfare, e é no Modern Warfare que a gente se instala e começamos a jogar e a ganhar, e deixamos de ser apenas os palhacitos que perdiam os jogos para sermos gajos que chatos, que importunávamos a vitória, o sucesso garantido que eles tinham, e a gente veio destabilizar o que já estava garantido. Exato. Portanto, havia uma hierarquia montada, toda uma plebe e um clero que se sugava, portanto, e vou ser bastante claro, há torneios, há prémios, e os prémios ficam em casa, e os torneios são organizados pelo pessoal de casa, e quem vem de fora ou é sodomizado ou é chupado, do género, olha, aquele gajo veio de fora, é bom, vem já para a nossa equipe, olha, aquele não, vamos gozar com ele. E basicamente era isto o tempo todo, e eu e os meus colegas viemos e começamos a apontar o dedo, olha, isto está mal por isto, olha, tu não falas assim para mim, olha, tu baixa a garipa, e eles não gostaram. Pá, mas teve que ser, foi tratamento de choque. E complementas isto, resultados. Como é que ficou o egozinho do Tugazinho com mania? Vocês podem imaginar, não podem? E demos cabo da Xbox. Basicamente foi isso. Então eles ficaram todos tristes e foram-se todos embora. Deixaram de competir. Foi algo assim. A maior parte deixou de competir. Mas estás a falar sério? Eles deixaram mesmo de competir? Sim. Ou simplesmente foram para outra aldeia pregar? Não. Abul, eu vou só um exemplo bastante gráfico. Para quem joga consola, jogos de tiros, e quem vai para aqueles modos free for all, que é todos contra todos. Sim. A melhor maneira de tu perceberes o adversário, a psicologia dele, a maneira como ele pensa, é quando o adversário sabe que vai perder, mas porque é Tuga e não quer perder contra Tugas. Aquela cena do, epá, se eu perco ele pode gozar comigo. Ou melhor ainda, se eu perco eu vou-me sentir mal porque ele ganhou. Porque não há aquela coisa do reconhecer que ele joga melhor do que eu. Ou, parabéns, pá, até jogaste hoje melhor do que eu. Não há isso. Então, desconecta. A melhor maneira... Não desconecta, porque se ele desconecta, vai ser gozado, porque ele foi-se embora, race quit, não é? É aquela coisa, aquela frase massa. Então o que é que eles fazem? Tu vais para um free-for-all, isto é um exemplo crasso. Um free-for-all porquê? Porque é todos contra todos, não há desculpas. Não há, o gajo da minha equipe era manca, o outro era uma velha com uma perna de plástico. Pronto. Vais para um free-for-all, o gajo que está lá com o egozinho em alta, mas que não pode ficar com ele em baixa, não é? E sabe que vai perder, ou sabe que vai ficar mal perante ele, ou perante os outros, o que é que ele faz? Anda tudo ali com armas porreiras para andar a correr e saltar para cima uns dos outros, e ele mete aquela arma gigante, pesa 50 kg, chamada sniper, e passa o jogo na desportiva a jogar de sniper, porque sabe o quê? Meu, eu estou de sniper, não era para ganhar, era para o estilo, percebe? Isto é um exemplo. E agora, adaptando isto, esta metáfora, aos clãs que deixaram de competir, os clãs simplesmente começaram a jogar outros jogos, e de vez em quando iam jogar Modern Warfare, de vez em quando Almas, nunca mais houve a mesma seriedade. E isto assim na superfície, porque o caso mais gritante é clãs que acabam para recomeçar com o mesmo nome ou com um nome diferente. Só para limpar a fama? Exato. Foda-se. Limpar a fama. Estamos a falar de adultos e pais de família que fizeram. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisa. Estavas a falar disso da Sniper. E aconteceu exatamente isso na XL. Nós, o clã da PS3, foi para o torneio de Xbox também. E apanhámos um clã de Xbox, que tinha a mania. E era Domination Scraper, estás a ver? Mapa pequeno. Nós sempre em cima deles, full domination, e eles chegaram a meio do jogo, já viram que o jogo estava perdido e estava bem perdido, e puseram todos a sniper e disseram que estavam ali na desportiva. Foi exatamente assim. Não, foram lá passear as vacas, né? Estavam com fome, vá, pronto, foram lá. Mas o Marcelo é um momento único em que as pessoas mal dormem, estão diretas e tudo pode acontecer. Né? Já não estás a regular bem. Agora estás no conforto do teu lar, no teu sofazinho, com o teu balão de whisky, e depois isto acontecer tantas vezes que tu te começas a perceber, afinal é uma maneira de estar, é mesmo psicologia do adversário. Parece que eu tenho aqui um livro de leitura comportamental no online. Isto acontece muitas vezes. E outra situação era os amigos, por exemplo, esta GoPro realizou torneios, certo? A gente participou nos torneios, por acaso até ganhamos, podíamos não ter ganho. O que acontece? Havia modo espectador, tipo, epá, é a final, vamos todos assistir ao jogo. E tu, como espectador, podes ouvir os comentários dos outros espectadores. E apercebi muitas situações, porque estes jogos tiveram meia, semifinal, puramente de grupos, portanto, houve várias e repetidas situações em que os amigos faziam tipo bancada, bota abaixo, olha aquele joga assim, aquele joga assado. Opa, não estavam ali para ver o jogo, estavam ali para dizer mal, nem era espionagem industrial para ver como é que eles jogavam, porque a seguir iam jogar contra eles. Era mesmo só bota abaixo, instigado por espírito de grupo, um grupo inteiro a mandar abaixo, da pior forma possível. Estavam ali assim a fazer uma reportagem para a TV 7 Dias. Para a Revista Maria, exato. Estou a ver. Então quer dizer, mas a GoPro ainda está viva, só que meio. Não, Já se foi mesmo. A GoPro, acho que já não respira. A GoPro reflete este espírito. Ou seja, havia um mentor, havia pessoas por trás que eu nunca conheci, mas havia o grande Danny M, que é um gajo de 5 estrelas, e ele de vez em quando aparece na XL, apesar de já não participar, ele é que dá grande ajuda na XL à parte da Xbox. Portanto, é um gajo que a comunidade da Xbox respeita, e ele era o grande mentor, mas ele sentiu-se desprovido dos colegas. Os colegas foram envenenados pelo tal canibalismo dos grupinhos. És meu amigo ou és amigo dele? Tens que fazer a tua escolha já. Basicamente era isto. E o Danny M ficou sozinho. Epá, e acho que fez ele muito bem, cagou para o projeto. E o projeto sem ele não. Não. Não funcionou. Então e a NCL, National Cyber, aqui para o Jeremias, vamos explicar o que é isto. Opa, basicamente pelo que eu sei da NCL, aquilo foi uma ideia do Snake Patriot, que era um jogador dos Exotic Island, que é um clã multiplataforma, tem equipas de PC, Xbox, tudo e mais alguma coisa. Uma equipa, pronto, sponsorizada e tudo mais, que teve uma ideia com mais uns amigos. De tentar criar um espaço de competição para a Xbox. Pelo menos inicialmente para a Xbox só. Como vocês estão a dizer isso, provavelmente vão ter que passar também para a PlayStation 3. Se a Xbox está a desmoronar assim. Há Halo Reach no futuro. Gears of War 3, portanto, grandes jogos para a Xbox. Vão manter a competição por perto. Sério? Uhum. O próprio Almeida vai comprar a Xbox, o César também. Estão a ver? A tendência é nós terem duas consolas, acho que passa por aí. Manter o equilíbrio nos dois lados. Exato, então, e não andar. Não, é assim, no fundo, não é andar atrás da melhor consola. É andar atrás onde tiver a competição. Se a competição estiver no Halo, ou estiver no Modern Warfare, pá, vai-se atrás da competição. A partir de será isso. Ou então tentar, se a competição estiver nos dois lados, ter uma equipa nos dois lados e competir. Então quando é que a National Cyber começa? Não sabem ainda. Opa, aquilo está numa fase inicial. Eles eram suposto serem apresentados durante esta XL Party. Pois não, mas aquilo da Xbox era basicamente a organização da XL. E o Danny M, que às vezes foi aparecer lá para dar uma ajuda, mas nada. Não sei. Aguarda-se mais notícias então sobre. Exato, não sei em que pé que aquilo está. Não é? Eles, para já, eu penso que eles terão com a dificuldade inicial, não é? de construir as ferramentas de apoio, não é? Ter um site montado, com tudo a funcionar bem, com tudo bem calibrado, para depois e juntarem certamente apoios, não é? Porque à partida não creio que eles não queiram que eles queiram fazer torneios sem prémios. Porque mal ou bem, por exemplo, a GoPro, eles procuravam sempre, mesmo que o prémio fosse 10€, procuravam sempre que os torneios tivessem prémios. Eu tenho que ver se organizo um torneio do Rumble Pack, então, pá, tenho aqui. Se é só 10€ que é preciso, opa, arranja aí assim 10€. Mas olha, tens os cabelinhos ainda em bom estado, vão ficar brancos, não é? Vais ter que coordenar, gerir, administrar, blá blá blá. Não, eu faço assim, eu digo assim, olha, eu vou organizar um torneio, depois vocês fazem as coisas, e eu dou 10€ e pronto, e espetáculo. E depois vou para o Japão e fujo, estão a perceber? Não, já sei, vou criar uma empresa fictícia no Japão, diga esta piada, isto não tem piada. Depois corta-se. Para o pessoal da PlayStation não tem piada. Não tem piada. Eu posso simplesmente falar com o Bruno Patatas do Kid. Não, também não tem piada. Vocês são grandes ilustres da Jogatana, pá. Como é que vocês começaram? Como é que se entra nesse mundo? Almeida, como é que tu entraste nesse mundo da PlayStation? Eu entrei sem querer. Sem querer. Os teus pais compraram a consola do FIFA, foi? Do PES? Não. Eu no inicial, aquilo vinha com um bundle, que era o MotoStorm, o Fórmula 1, ou o MotoStorm e o Resistance. E eu queria da Fórmula 1 e MotoStorm, mas enganaram-me e trouxeram-me do MotoStorm e Resistance. Não vinhas da PlayStation 2, não? Eu vinha, mas só jogava jogos de futebol, nunca tinha jogado jogos de tênis. Eu bem parecia que havia um caso de se és um jogador tradicional, o tipo de jogador tradicional tem que ser sempre... É pés. Eu sou o típico jogador tradicional, mas da geração anterior. E o que é que os pais compravam? Ah pá, a consola do Grande Turismo 5. Neste caso. Tiramos o 5 e temos o The Real Driving Simulator, carrinhos de choque. Mas continua. Compraram o bundle? E depois lá comecei a jogar online, mas não foi a melhor maneira para começar a competir. Então? Porque eu, em vez de competir e jogar decente e honesto, não, ia para fora do mapa, fazia glitch, irritava o pessoal. O que é um glitch? Só fazia porcaria, é para fora do mapa, através de bugs de jogo de erros, e depois estás lá fora a curtir. Estavas lá só a anhar então. O César também começou assim, não? César, conta lá a tua história. Oh César, não, éramos os dois do mesmo clã, éramos dois metralhas. Era um clã mesmo casual, mesmo para brincar, e nós andámos lá inspirados pelo líder do clã em explorar o jogo ao máximo, explorar as áreas proibidas que os programadores não queríamos que nós fôssemos para lá. Ir para debaixo do mapa, matá-los atrás de uma parede que eles não conseguem ir lá, fugir com a bandeira para debaixo do mapa e acaba ali o jogo. Sério, pá, havia esses erros. O Almeida e o César eram beta testers, não pagos, faziam aquilo por amizade, não é? A Insomnia, que tinha criado o Resistance, o primeiro, um jogo de tiros que tinha a particularidade de ser 20 contra 20. Imagina 40 marmanjos dentro de um jogo. Ainda darem-se a luz de descobrir erros de programação, os bugs, tipo fazer mira em frente a uma colisão de um objeto, uma parede, e por repetição o boneco começava a entrar magicamente dentro da parte de vida, passar os limites. E acabavam por ficar do outro lado. E eram invisíveis para o resto dos jogadores. E estragavam o jogador da gente e riam-se, não era? E aqui o Salvador, o anjo, que os odiava de morte. Eu odiava-os de morte. Eu não podia os ver. Aliás, aquele clã que fundiu-se com o XPX, Express Hard Gamers, era, digamos, o conjunto de jogadores que queriam competir desses jogadores que iam para fora do mapa. Era a segunda geração, não era? Exatamente, era a segunda geração, mas... Os jogadores maus, não é maus de não saberem jogar, maus em relação ao espírito esportivo. Os jogadores que saíam do mapa, alguns rebelaram-se e criaram um clã novo. Foi o caso deles. Saíram de lá para competir. Do género, já estou farto de sair do mapa. Agora já conheço do mapa. Agora vou fazer um clã novo. Jogar a sério. Não vão, porque eles eram 100. Mas pronto, eram 100. Mas só saem 10, pronto, na boa. Foi isso. Basicamente isso. Foi o melhor que lhes aconteceu, pessoalmente, é o que eu acho. Estes miúdos, opa, acho que sim. Eu quando estava com eles, e também vocês tinham que idade? Tinham 15, 16 na altura? Ou até menos? Não. Menos, acho que eu tinha 14, 15. Portanto, imagina-os. Sim, do mapa! Eu era feliz nessa altura. Eu também. E pronto, eles tiveram esta evolução bastante merecida. Eles viram o lado lá, o lado cá, blá blá blá blá. E agora estamos a jogar juntos, porque o que nos une é mesmo uma competição, um gosto pela competição, um gosto maluco pela competição. Então qualquer pessoa, por exemplo, pode ir ao XPX e juntar-se a vocês, então, né? Desde que seja uma pessoa honesta, claro. Pode. Procuramos honestidade. Mas estamos online, não somos ninguém a mais, não somos especiais, jogamos. Encontrem-nos no online. Por exemplo, pessoas como eu, estás a ver? Epá, jogar FPS com comandos são muito maus. Mas imagina que vocês têm lá uma pessoa assim como eu, estás a ver? Que anda lá, epá, eu gosto de poder de vocês. Ah, epá, sou eu. Mas é um noob, estás a ver? Sou eu. Mas vocês tinham paciência para aturar essa pessoa durante mais tempo e dizer, se calhar não sei isso. Vou-te responder, depois eles já respondem assim rapidinho. Sim. Eu acho que nós temos uma cena fixe que é este contacto. Opa, eu acho que é um contacto extraordinário que temos com as outras pessoas, os nossos colegas do online, etc. E está à prova pelo feedback que foi passado desta XL. Eu não tive presente, mas os feedbacks, toda a gente disse que um do nosso clã investiu dinheiro porque não tinha dinheiro para apanhar boleia para baixo, blá blá blá. Eles foram muito prestáveis, houve muito entrosamento. E acho que é a nossa condição humana. Somos muito de gamer para gamer, ou seja, tu és gamer, bora jogar. E acho que é isso. Um gajo não sabe jogar ou quer aprender a jogar, blá blá blá, tem as suas dificuldades. Aprende muito mais rapidamente o jogo, sozinho ou acompanhado. Acho que é acompanhado. E nisso, se a pessoa for honesta, no sentido de não estar ali a fazer perder o tempo, porque há muito tarado que mete contas, cria contas e depois está ali com um cinismo atroz. E nós não sabemos quem é que é, se calhar é alguém que já nos conhece e está ali só a chatear a cabeça. Mas se a pessoa for honesta e isso percebe-se em pouco tempo, pá, acho que nós, e já me aconteceu várias situações com miúdos na Xbox 2 ou 3, está a jogar com eles e passado um mês, dois meses, vem-me dizer: olha, já arranjei clã, obrigadão, foi muito útil, não foi, o que seja. Mas há sempre um princípio de alguma coisa que se passa que é diferente de jogar sozinho. não é? E nós não nos sentimos incomodados, nem queremos incomodar, passar arrogância ou o que seja. Nós não queremos passar esse valor negativo. Se há alguém para jogar e quer jogar e quer aprender, pá, bora. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo de uma situação que um membro nosso teve esta semana, que acho que espalha um bocado o espírito dos nossos jogadores, dos jogadores XPX. Uma equipa recente que se formou e pronto, está a tentar começar nisto de competir, e pediu, porque conhece alguns de nós, para fazerem um joguinho de treino com a equipe e tal. Fizeram um jogo. No final do jogo, sem que fosse solicitado, um membro da nossa equipa enviou uma mensagem no fórum, um género de um report, em que deu conselhos à equipa adversária, não é? Supostamente poderão ser nossos adversários no futuro, não é? E deu conselhos. E essa pessoa que eu conheço veio ter comigo e disse assim: epá, aquele gajo foi fantástico, não lhe pedi nada, e ele no final do jogo mandou-me uma mensagem a dizer o que é que nós fizemos mal nos jogos, acho que levaram uma grande tareia, e disse, deu-nos dicas, para pequenas dicas que nos farão ser pelo menos um bocadinho melhores. Portanto, opá, não, eu acho que é esse um bocado o espírito que, da coisa. Porque assim, o que nós queremos, se nós gostamos de competir, só que a competição só existe se tiveres adversários, certo? Porque seres, ok, eu sou o maior do meu bairro, ok, mas eu vivo sozinho, eu jogo a bola no meu bairro sozinho, sou o campeão dos toques do meu bairro, ok, mas ninguém tem bola de futebol, a bola é minha, sou eu que jogo com ela, pronto, sou o campeão. Pá, isso não tem piada, não é? Portanto, se pudermos fazer um bocadinho, se pudermos dar um bocadinho de nós para que existam mais adversários, mais jogadores, mais gente interessada em competir, pá, melhor. Nós é que ganhamos com isso. Eles também, que entram no mundo de competição, mas nós também ganhamos com isso, porque ganhamos adversários. E é com adversários e adversários bons. Se continuar, este também cresce. Vocês começaram logo a competir online, logo na Dreamcast ou na Xbox? Ou foi mais tarde? Não, eu não passei pela Dreamcast. Eu sempre soube que eras uma pessoa com uma certa mentalidade forte. A Dreamcast como consola lançou o conceito muito interessante do online, mas mais para os RPGs. Eu tinha uma amiga que se casou num RPG e eu fiquei traumatizado porque ela comia e andava lá sempre com o namorado num jogo qualquer e tinham poderes mágicos, eu não sei o quê. E eu passei logo para outra consola, não, para jogar online, acho que foi mesmo a PlayStation 2. Com aquele modem grande que se conectava atrás. Meu Deus, aquela bizarra. Ah, a minha. Yeah. Eu na PlayStation 2 só comecei a jogar online quando a minha FAT avariou. Eu comprei uma Slim que não tinha um modem, que já vinha com o modem incorporado. Porque entretanto, tive, depois do Spectrum, foi computador, NES, Super NES, Mega Drive. Eras um puto lambão rico. Exatamente, era básico. Uma pessoa muito poupada, isso sim. Vocês lembram-se da Atari Lynx? Alguém se lembra? Ah, eu não. Nunca joguei nisso. Era uma consola assim larga e eu só jogava California Games, uma coisa assim. Tu já és muito antigo. É desse tempo, é do tempo da Game Gear. Gear. Foi lançada. 1989. Era viciado em Spectrum. 7 anos era viciado em Spectrum. No Loa de aspas, aspas. Pá, era fantástico. Atenção. Abu, isto é assim. Eu chorei uma vez. Meu Deus. À palco de Spectrum. Olha, o Abu vai contar uma história. Conta lá. É verdade. Eu tinha um jogo. Conta-me esse momento emocionante da tua vida. Conta-me. Almeida, fecha os olhos. Chorei. Eu tinha um jogo para o Spectrum que era o meu jogo preferido. Café Paradise, supostamente. Ah, pronto, mas tinha um jogo que eu adorava, que era de Fórmula 1. E o que é que fazias no jogo? Tinhas de gerir uma equipa de Fórmula 1. E como é que era o jogo? O que é que tu vias no ecrã? Vias a meta e vias uns carros tipo a passarem à frente. Vum! Esperavas um bocado, eles davam mais uma volta e vias os carros a passarem outra vez. Vum, vum. E pronto, mas tu tinhas de gerir a equipa. Pá, e aquilo dava imenso gosto. Tinhas de contratar os pilotos, tinhas de ir fazendo upgrade ao carro, não sei o quê. E o que é que me aconteceu? A cassete era uma cassete pirata. Ai, seu malandro! Sou danado para isto. Atenção, era uma cassete pirata. Portanto, era igual a muitas outras cassetes que eu tinha lá em casa. E o que é que... Polish. Não, polish foi pior. Acho que sim, meu. Gravei por cima. Exatamente. Vês como estava certo. Estava a dar... Eu sabia que estava a ouvir a Rádio Cidade. Lembro-me perfeitamente. Ia dar uma música qualquer que eu estava danadinho para gravar aquilo numa cassete. Antigamente não dava para sacar MP3. Certo? Então o que é que eu faço? Ih, esta cassete estava no princípio da cassete, não precisava de bobinar nem nada. Sim, já está. Pau! Grava muito. Quando querem jogar um jogo, assim, como é que está o cassete do jogo? Ah, está aqui, acho que é esta, porque aquilo lá no cantinho eu tinha feito lá um riscozinho, porque eu não gostava de meter autocolantes em cima das cassetes. Eu metia fazia uns risquinhos e identificava assim mais ou menos o coisa, depois metia-os dentro da caixa. Mas aquela que por acaso estava solto, porque era um jogo que jogava muito. Assim que meto no leitor, carrego, load, aspas, enter, play. Começo a ouvir a música que eu já não me lembro de quem era. É pá, mas era daquelas músicas da Rádio Cidade famosíssimas. A sério, vieram umas lágrimas aos olhos. Porque eu não voltei a conseguir arranjar aquele jogo em lado nenhum. Porque a loja onde eu costumava arranjar os jogos, não é? Onde íamos lá gravar os jogos. Comprar? Exato, o jogo. Já não tinha aquele jogo. Epá, sério, foi horrível. Foi horrível. Fiquei mesmo. Experiência traumatizante. Eu tenho de arranjar um emulador do Spectrum e descobrir aquele jogo. Porque eu nem me lembro mas, do nome. Mas, pois mas lembro-me. Spectrum, atenção, não é mesmo. Lembro-me perfeitamente que fui campeão com o Miquel Alboreto. Meu Deus. Miquel Alboreto. Mas pronto, vamos estar engraçados. Então, quem foi à XL Party? Foi o Almeida? Eu e o César. Nesta, fui eu e o César. A outra, fomos todos. Ah pá, eu quero-vos perguntar o que é que se passou? Como é que é isto? Vocês, em relação a Pombal, os resultados pioraram muito. Andaram a fazer o quê? Andaram nas boates, a comemorar? Porque vocês, na XL Party de Pombal, ficaram em primeiro e segundo Modern Warfare 2, né? Primeiro lugar do Tekken 6. Primeiro e segundo Street Fighter 4. Pá, lugares honrosos, não é? Muito fortes, muito inchados, não é? Agora nesta, primeiro e quarto, COD 2, segundo lugar Street Fighter 4, terceiro lugar God of War 2, terceiro e quarto Modern Warfare 2, PlayStation 3. Que é isto, pá? Mas que resultados são estes, pá? Vocês têm que ser despedidos. God of War. No God of War ainda não se compete. Não, Gears of War. Ainda. O que é que se passou, pá? O que é que se passou lá? Vocês querem dizer a verdade ou querem dizer a mentira? O que é que vocês preferem? Não. Primeiro, é outra coisa. É que, primeiro, nesta XL houve muito menos torneios. Não houve torneio de Tekken, não houve torneio de FIFA, só houve torneio de Street Fighter e depois CODs. Antes de continuarem, uma pergunta, uma side quest. Para vocês ficarem em primeiro lugar no Tekken 6, isso é muito estranho. Vocês têm algum lutador PT na vossa trupe? temos o Punisher. Não, mas ele não é dos PT Fighters. É da Madeira. Não. Mas... é PT Fighter, ele é XPX, só que sim. É maluco por jogos de porrada. É completamente doido. O pessoal do lutador PT não costuma ir do PT Fighters? Não costuma ir ao XL Party? Em Pombal não apareceu lá nenhum deles agora. Vocês se calhar não sabem quais são as regras certas, não é? Pois, deve ser disso. Não tem cadeiras, se calhar. Não sei. o Street Fighter nesta edição foi mais pro fun, não é? Foi mais casual. Foi aquele jogo que às 2 da manhã se vai jogar, tipo Bomberman. E foi muito popular e competitivo. O Bomberman também começa às 3 da manhã e acaba às 6. É mais para a brincadeira. E Street Fighter também foi um bocado isso. Não, os PT Fighters, que é tanto aquelas regras das 5 ondas, que é para ser mais competitivo, para ser mais. Para dar a oportunidade ao adversário de. Para justificar, justificar os 25€ sejas na entrada, se calhar não. É que pois. A mim não faz diferença, mas um miúdo com 15 a 6 anos que tem a assinatura do papá a dizer sim, eu autorizo o meu filho a ir jogar à XL, né? Se calhar faz diferença 25€ a um miúdo. tu jogando 3 rondas, perdes, tchau, casa. Então, Almeida, continua lá a explicação, desculpa lá interromper-te. Pronto, esses primeiros lugares em Tekken e Street Fighter nós tivemos na XL de Pombal é graças ao Psy Punisher, que ele é da Madeira. Oh, mas e na Madeira sabem jogar muito Tekken, não é? Na Madeira sabem jogar muito, mas ele não pode vir a todas as XLs, e então acabou por não vir a esta agora de Maia. A de Maia. E o segundo lugar de Street Fighter foi do Blue Frank, que nem joga aquilo. Nem joga, meu Deus. Nível de competição muito elevado, estou a ver. Muitíssimo elevado. Olha, mas se calhar o vosso rendimento em Pombal foi diferente do que aqui, ou não? Foi o mesmo rendimento? Não, não foi. Primeiro porque este até foi mais um dia. Sim. Os torneios são sempre no último dia. E depois porque o pessoal quase nem dormiu. Sim, sim. Olha, o que é que aprenderam então? Para a próxima, dormir. É que reflexo e outras coisas que é muito importante, perde. Ficam afetados. Vocês vão à da ilha? Não. Não, mas era interessante se eles arranjassem algo, não é? Com a TAP. O Rambo podia patrocinar, não? Não, vou patrocinar, mas vocês têm que ganhar aquela merda, pá, porque se vocês vão para lá para dormir e os reflexos ficam afetados, eu não sei se vão pagar. Sobre a XL, acho que é importante dizer que, sim, ainda bem que aconteceram estes resultados, é bom para a competição, ainda bem que passamos a estafeta aos clãs que ganharam e ficaram com outros lugares acima de nós, porque é bom, é saudável, e parabéns a eles, jogaram melhor que nós, é isso que importa dizer, e nós, como todos, aprendemos a lição, más posturas em povos, ficar acordado até tarde, ir demasiado cedo para o evento e depois não produzir no jogo, tem que haver meio termo nisto, tem que haver um equilíbrio. Isto é aprendizagem. E a competição só ficou a ganhar com isto. Todos aprenderam, não é? Todos os que estiveram lá aprenderam. Houve esta transmissão, este feedback maluco pelos fóruns, a XIN, como está a ver agora aqui, não é? No podcast. E mais clãs renovaram títulos ou conseguiram títulos pela primeira vez. Portanto, há dinamismo, há qualquer coisa a acontecer, há mutação, não é? É o mais importante. Agora imagina, era os XPX que ganhavam sempre, não tinha piada. Não tinha nenhuma piada. É como o Porto há uns anos. É como o Porto há uns anos. Mas isto já levanta outras histórias. É, é? Fruta. Vocês na XL Party têm que comer fruta também, ou César e Almeida. É, então se calhar faltou um bocadinho de fruta. Falta um pouquinho. Eu pensei que, eu por acaso, eu estava a brincar disto dos resultados, eu por acaso pensei que os resultados tivessem sido piores. Pronto, eu não sabia disso dos jogos de luta. Fiquei surpreendido, calculei que ninguém do PT Fighters tivesse ido. Mas em relação aos outros resultados, pensei que fosse porque, sei lá, os melhores não foram, porque vocês são um clã, mas nem toda a gente pode ir a todas as XL Parties, então às vezes vão uns, outras vezes vão outras. Os resultados também se afetam com essas presenças ou não presenças das pessoas, certo? Não foi o caso. Não? Então tem que dormir mais então. Não, passa por aí, porque não foi só o caso da nossa equipa que não dormiu. Atenção, as outras equipas também não dormiram. Basicamente, aquilo que foi um problema geral, porque queriam todos estar na galhofa uns com os outros e tal, com o receta. Pá, é normal, são novos, querem estar na coboiada. Sobretudo num jogo como é um FPS, é necessário teres os teus níveis de concentração e de reação o mais alto possível. Portanto, se não dormes, é complicado, não é? Mas não foi só um problema do nosso clã, foi para todos. Houve um jogador que nem os conseguiam acordar com megafones. A sério? Sério, e os ouvidos não se levantavam. Terá sido de alguma substância ilícita? O que é que vocês andaram a beber lá? O quê? O que é que beberam? Sumol? Sumo maçã. O que é que andaram a respirar pelo nariz? Água do Pingo Doce era o que nós bebíamos. Que tipo de prémios é que há numa XL Party? Que vocês ficam em primeiro lugar? O que é que acontece? A nível de consolas, já os prémios são... Há uma diferença enorme ao nível dos PCs, não é? Em termos da PS3, os prémios são melhores que na Xbox. Já em Pombal foram. O primeiro prémio do Modern Warfare era uma PSP para cada jogador. E é por aí também os prémios. No PC é portáteis de 2000€ e coisas do género. Estou a ver que a PlayStation 3 tomou conta mesmo disto em um ano e pouco. Mas tem a ver com uma política das lojas, não? As lojas ajudaram muito a dar este empurrão. Tu vais a uma loja qualquer e pedes um jogo ou um periférico de Xbox e riem-se de ti, praticamente. Não é? O que é isso? Só falta dizer o que é isso. Eu já encontrei grandes bundles do PS6 bastante caro. Yeah. Lá no Jumbo. O Jumbo de Faro é uma coisa fantástica. Um dos achados mais extraordinários foi uma Wii em exposição, né, que as pessoas pegam lá e começam lá a jogar. Ah, pá, com o loader, aquela cena pirata para se ler DVDs. O menu, estás a ver? Estava lá o menu, uma coisa extraordinária. São os backups. É. Trata-se disso, para. Certamente. Certamente uma coisa deste género. Estou eu aqui já na maldicência a tirar ilações, coisas que não têm piada nenhuma. Peço desculpa, senhores do Jumbo. Mas eu gostava muito do loader, que parecia um cão com cornos, parecia um viado da Dreamcast, vocês lembram-se? Eles punham um CDzinho e estava lá um cãozinho a rodar. Depois vocês punham o outro jogo copiado. E pronto, eu estava a andar e a Dreamcast morreu graças a esses senhores que só gravavam, tiravam jogos da net, ISOs de 600 megas, de 400 megas, de 1 giga, grandes malucos, e deram cabo da Dreamcast. Opa, fizessem jogos maiores, a famosa ISO com nada lá dentro, mas para encher um DVD completo, e assim o pessoal já não se acaba com tanta, não é? Foi isso que eles fizeram com a PS3. É demasiado grande para sacar. O Emmungrim Piuque, que é o Marco. Esse é um ceguista, é o nosso ceguista do Rumble Pack. E ele, nos saudosos tempos da Dreamcast, nós éramos colegas de turma, e ele dizia-me: Nav, eu vou comprar o Shenmue original. E eu: mas estás parvo, mas tu porque é que vais gastar dinheiro se podes ter aquilo de borla? É para apoiar a SEGA. Mas já era tarde demais. Mas valeu o esforço. Chegou ali assim. E ainda me lembro quando ele comprou o Xbox One também. E passado duas ou três semanas ela baixou para 300€. Mas não faz mal, compensado. Compensou. E passado uns tempos ele também comprou a GameCube. E comprou a GameCube e pronto, a GameCube também morreu. Por isso eu normalmente consigo decidir as consolas que compro com base. Marco, o que é que tu vais comprar? Epá, vou comprar esta consola. Ok, já sei que tenho que comprar a outra. Fixe. Obrigado. Ele até vai ouvir o podcast, não é? Não sei se ele vai conseguir. Ela é uma pessoa muito ocupada. Ele agora é uma pessoa com um fato em casa, quer dizer. Ele comprou o seu primeiro fato na vida. É uma pessoa já. Ele vende para estas coisas. Responsabilidade. Exato. É uma pessoa. Só falta aos filhos. É, que se saiba que não são nenhums, não é? Nunca se sabe quando é que pode aparecer um à porta. É, ser homem é assim. Nunca se sabe quando é que pode aparecer um à porta. Olha. E para falar em falências, como é que a Wii vai se manter mais quanto tempo? Nesta roda dos novos periféricos que vão sair, não é? O Natal já mudou de nome e o deal de mágico luminoso para a PlayStation. A Wii, por acaso, é curioso, porque eu gostava mesmo de perguntar a vocês. Vocês têm lá uma secção no fórum muito engraçada que se chama Wii. E eu cliquei lá e estive lá a ver os tópicos e vi. Tópico X, nananã. Zero respostas, uma resposta. Zero respostas, uma resposta. E eu pergunto. Pá, a minha pergunta no fundo é isto: o que é que vocês têm contra o arco-íris, pá? Opa, eu acho que as pessoas têm vergonha de responder em tópicos da Nintendo. Sim, também há esse preconceito, não é? Desde que saiu aquela história da Nintendo na Zine, só nunca mais tocou nesses tópicos. Está sempre a ser histórias da Nintendo. Eu sou uma pessoa muito interessada nessas histórias. Provavelmente o único leitor dessas histórias. Mas... A Nintendo, como empresa, não é secular. Tem muitas histórias, boas e menos boas. É fácil pegar com a Nintendo. Muito fácil. Hoje em dia temos que relembrar esta nova geração, que joga agora há pouco tempo, o que é que era a Nintendo do antigamente, dos anos 80, dos anos 90. A Nintendo da Super Nintendo, não é? Daqueles jogos pixelizados. Nintendo das censuras. E agora a Nintendo do dildo mágico. Mano, o comando do abanico. O comando do milénio. Quer dizer, vocês gostando de competição, de facto, nem faria sentido gostarem da Nintendo propriamente, não é? A Nintendo vai estragar as heranças ao pessoal. Porque os velhinhos estão lá no lar e agora as Nintendo são introduzidas nos lares. Na fisioterapia... geriatria, os velhinhos agora têm uma vida saudável e duram mais anos, graças à Nintendo. Mas este pessoal está à espera da Nintendo da tia, aquela tia muito velha, muito rica. Agora a gaja anda lá a correr em cima daquela coisa, daquele tabuleiro. Pouca vergonha. vai trazer esperança de vida, aumentar a esperança de vida. A Nintendo nisso ganhou muitos pontos. Tens que falar com o José Sócrates, pá. Tens que dizer a ele, pá, uma maneira de reduzir o déficit é matar velhotes. Como é que se mata velhotes? Tudo o que é o Wii fora dos lares, porque eles estão a viver mais anos. Exato. Claro, não, é não, uma não, grande intervenção aqui, assim. Proibir a Wii em Portugal, realmente. Ah, pá, e depois é outra. Eu tenho ali um... Eu não devia dizer isto, mas pronto. Eu conheço alguém que tem um rolo aí de 100 jogos ali todos, e depois eles tocam e ficam a apanhar pó. E é a banalização da Wii. Já sacaste o jogo, já... E gostaste do Mario... Como é que chama? Galaxy 2? E tão fixe. E já jogaste o último Mario? E aquilo era difícil de copiar. Sim. Vai dar sempre a mesma coisa. E aquilo tinha proteção. E olha... Suportes. Não corras a introdução, senão o jogo bloqueia. Tá bem. Eu por acaso, é curioso. Estás a falar disso. Porque eu deixei precisamente fazer piratear... Ai, foda-se. Piratear jogos. Exato. Precisamente por causa dessa sensação, eu não piratei mesmo. Epá, se não quero, não jogo. Tá. São mesmo só originais. Também não jogo muito por isso. Mas na altura da PlayStation, pá, meti o meu chip a 25€. Ai, 25€, já era 5 contos de reis. Meti o meu chip e. Ai, epá, posso jogar isto. Mas eu depois, já naquela altura, era um petis e já tinha muita consciência. É. Pá, daí por mim, já não tinha piada aos jogos. Tinha também um rolo enorme cheio de jogos. E foi precisamente essa magia que se perdeu. E de facto a pirataria, eu acho que retirou assim um bocado essa piada que estavas a falar há bocado. E matou a PSP. Matou muitas consolas, tentado a matar muitas consolas. Matou a PSP, a DS, não sei como é que ainda existe nos cartões, não é? A DS tem uma base de utilizadores tão grande que... Pois, nem fazem. Mas, por exemplo, a PlayStation 1 já funcionou ao contrário, foi um boosting. E a PlayStation 2 é a mesma coisa, não é? Tinha 80% do mercado das consolas e dessa fatia de mercado, quem é que realmente comprava jogos? Muita gente, mas também muita gente copiava-os, não é? O Punisher não está aí, agora era fixe. Ele está a jogar comigo Tekken. Ele está aí. Preciso para aqui para dizer qualquer coisa. Punisher, onde é que tu estás? Como é que está aí, cara? Que tipo de ista é que tu és? Que tipo de quê? Ista? Tu és sonista, nintendista, caixista, ceguista, como é que é? Eu sou atarista. Ia, meu Deus. Atarista. Olha. Dos 1600. Enduro, best game ever. Olha, Apul, o Punisher tem uma Wii e gosta da Wii, atenção. É? Tens aqui um amante. Mano, o Sardas também tem uma Wii. Eu tenho uma Wii, mas está ali a apanhar a porra. Não me digas isso, pô, não me digas isso. Pensava que já tinha aqui um amigo para falar de coisas. Mário, tu viste o Mário? Mário já está mais vermelho, a barriga aumentou 1 mm, pá. O cabelo está mais castanho. Em 3D. Acho que sim, pá, eu acho que sim. E às vezes me pergunto quando fazem a review ao Super Mario, né, tem a jogabilidade, os gráficos. Ah. E quando chegam à história, como que eles fazem? Ah, não, leva 10, é Mario. Tem que ter 10. É isso, jogas para te divertir. Isto é 10. E depois tu vês o Kill Zone 2 História 8. É cliché. O gajo que parece o Hitler. O gajo é o Hitler. Pois é, de facto, o Super Mario é bastante original. Sabes porquê? Sabes porquê? Eu vou-te já dizer. Porque eu sou um jornalista de videojogos praticamente. E eu vou-te dizer porque é que o Mario leva grandes notas na história. Sabes porquê? Porque ele não sei, é canalizador. Não, pá, porque tem o carisma. É carismático. Percebe? Só com bigode. Completamente. É que uma criança também pega no arco-íris e esborracha uma folha com cores. Mas depois vai o Miyamoto e diz assim: não, isto não é assim. E vira uma mesa ao contrário, percebes? E pega no mesmo arco-íris e desenha carisma. E é por causa disso. Opa, vamos salvar a princesa. Pá, espetacular, meu. Porque tem lá carisma. É um jogo carismático, sabe? É por causa disso. Certamente. Vocês jogam todos consola, por que razão é que não jogam no PC? Já que no PC também existe mais prémios, porque mexe com mais marcas e isso. Eu também jogava antes no PC, só que depois cheguei à conclusão que não vale a pena. Estal, erro, vá para aqui. Comprar a placa, olha, isto não dá. Ih, que formatar o PC. Ih, epa, não dá para show. Já perdi a paixão. Há 10 anos jogava, quase 10 anos jogava Counter-Strike. Tinha uma LAN no meu apartamento, a LAN durou quase um ano. 6 gajos. A gente jogava Counter-Strike, Diablo 2, Counter-Strike, Diablo 2 e StarCraft quase todos os dias. É diferente. O computador lembra-me parece assim, o tuning Fast and the Furious, mas só que com computadores. Olha o meu neon, olha o meu sistema de circuito refrigerado com um sistema de aquecimento, arrefecimento com frio. Ih, boa de fixe, olha, faz barulho e tudo. Mas o PC tem um problema que é cada um joga no seu servidor, nos seus mundos, e as consolas é tudo a mesma base. Ok, jogos diferentes, mas encontram-se no dashboard online. Estão lá todos, não é? E para quem liga muito aos troféus, aos achievements, está lá tudo à vista para todos. Já no mundo do PC isto não acontece. Tu o que fazes no servidor não tem nada a ver com outro servidor ou jogos, não é? E depois há os servidores cracados, para quem tem cópias, há os servidores oficiais, blá blá blá. O mundo do PC é o mundo dos anónimos, não é? Não dá para fazer um seguimento do histórico de cada um. Hoje em dia tem modelo, por exemplo, tu vês o Steam, sabe? O Steam, o Xfire e essas coisas. Sim. Também. Certo. Dá um sentimento de comunidade. Cadastro. Eu acho que é mais cadastro. Portaste mal, não entras. Mas no Steam tem achievements. Há dias deve jogar o Portal, acabou o Portal, ganhei ali para aí 3, 4 achievements. Um gajo ali qualquer me cumprimentou. Ah, oh, vês o Punisher da PlayStation? Não. Ai, a fama chega longe, até o mundo do PC que a gente não conhece. Ah, bem, pronto, foi a conversa possível com os quatro da Vigarada, mais o Punisher, que se juntou agora ao fim da nossa conversa. Falámos aqui assim de coisas engraçadas para nós, pessoas que não percebemos nada do que vocês fazem, nem do que falam. E pronto, tenho que agradecer a vossa participação. A gente fica agradecido e realmente é isto, falar de jogos não é só falar da Nintendo, dos sonistas, caixistas e por aí fora. Há toda uma biodiversidade, não é? E os clãs também têm espaço. E para quem não conhece, fica convidado desde já a participar no nosso fórum, a participar na Rumble, o que seja, tem que haver troca de ideias, de mensagens, não é? E é isso. Está aqui a nossa alma bem expressa. Não é só comentar nos artigos do Eurogamer e nos fóruns, não é? E se fizeres muitas vezes, arriscas-te a ser o user do mês. E depois ganhas qualquer coisa. E depois, se eres user do mês, ainda ganhas uma t-shirt e ainda faz um vídeo no YouTube com o que parece um vídeo de Dragon Ball mal feito. Não. Corta esta última parte. O que é que vocês querem, caralho? Mas eu não estou a falar a ninguém. Estou a falar a alguém. Não. Ah, estamos a inventar. Porque isto não tem piada. O hipoteticamente, claro. Claro, é. Imaginamos que existe uma pessoa assim. Não, é impossível. Imagina uma pessoa que fosse, o ego fosse tão grande, que criasse um fórum com o nick deles. Não é possível. Isso é só nos Estados Unidos. Um fórum com o nome deles. E depois E depois fazia um canal no YouTube, roubava os vídeos de outra pessoa e colocava no vídeo dele. O nome dele, sempre o nome dele. E depois descia link no meu site e ganhas um prémio. Mas o prémio não era prémio, porque o prémio era uma demo da PlayStation Store, mas pronto. Foi plástico. Há muita matéria-prima, não há? Nesse fórum. O último que eu encontrei lá, pá, é uma personagem impossível. Pá, uma pessoa chamada Poitres, pá, não sei se sabem quem é. Pá, o tipo diz coisas, diz barbaridades, meu. Pessoas, há pessoas que se registam para responder àquela pessoa. Pá. Uma coisa impressionante. É uma tática para inchar o ego da stats, da estatística do site. Claro. Eu acho inclusive, eu tenho que falar com o Jorge. E eu acho que eles deviam comprar o Poitres, deviam ter lá a falar, pá, porque ele dinamiza o site. Ele diz que a Nintendo está a destruir os videojogos. Pá. Sim senhor, e as pessoas registam-se para provar que ele está errado. É um sucesso aquele senhor, meu. Não há lá um que é o Sony Land, também diz assim umas coisas engraçadas. Não, agora tem um que é o Classic Gaming. Classic Gaming. Depois tem o Fanboy of Games, também outro grande. É isso, Fanboy of Games. Este pessoal que mete estrogênio para as veias, estar registado numa tabela, como fazem no Lidl, tipo empregado do mês, e ficar assim tipo um histórico. Opa, porque são personagens fantásticas que me fazem... Muitas vezes eu vou ao Eurogamer para... Para te rir do Poitres, pá, quem é essa pessoa? Eu ando a tentar descobrir quem é essa pessoa, pá, que anda a levantar aquilo em estado de guerra mesmo. Quem será? Temos todos que descobrir. Mas... mas há o Fire também. O Fire também parece que é assim um bullyzinho. Podíamos comparar cromos. Fazer os nicks deles em cromos e depois a gente fazer trocas. Não. O Jeremias tem que ir, também temos que, e não, temos claro. Que ir, vamos só para fechar o podcast. O Jeremias é um trabalhador, que é uma pessoa com muita responsabilidade. Adeus Jeremias, adeus Punisher, adeus Cid, adeus Almeida, adeus César, obrigado pela vossa participação. Tchau, quem tchau, sabe tchau. No futuro a gente possa vir a falar outra vez sobre estas andanças dos videojogos. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.